Dr. X, Negro Livre, M.Honda, LQ. Aí, a revolução começa agora, essa é a hora. Uh-huh. Todos a bordo da grande nave chamada Rima. Vamos pra cima, vamos pra frente, mais um elo da corrente. Quadrilha resgatados orgulhosamente apresenta EXZ fazendo a diferença. Meu parceiro Negro Livre, pra somar vem o Honda. O rap invadiu, se marcar tomou conta. Um, dois, luz, câmera, som. De volta ao microfone aí, o rap é o som. Dr. X ou Benê, como queira. Presta atenção nesses moleque, eles não tão pra brincadeira. Eles não tão pra brincadeira. O segredo está na volta, né não? E o som começa agora, essa é a hora. Vamos chegar, vamos chegar. É Campinas no ar. A quadrilha resgatados orgulhosamente apresenta EXZ. É Campinas no ar. A quadrilha resgatados orgulhosamente apresenta EXZ. É Campinas no ar. A quadrilha resgatados orgulhosamente apresenta. É Campinas no ar. A quadrilha resgatados orgulhosamente apresenta EXZ. O segredo está na volta.